Vai passar quando o dia terminar. Quero ver quem vai cantar quando o povo resistir. Quero ver quem vai sair quando ninguém aguentar. Sangue quente, noite fria, eu vi um grito na avenida. Hoje acaba quando o vento passar. Um mocho cheio, cheio de navalha. Um baralho feito de prata. Branco, vermelho, olha. Sete além, sarava sua banda. Ando triste.